Como eu disse, eu sou o Exu Tranca-Rua das Almas e eu pedi pro Pedro vir vestido hoje, todo de preto. Isso tem alguma coisa a ver? Não, mas eu pedi assim mesmo. Como eu disse, você vai me entrevistar. Para que no futuro venham mais entrevistas e podem fazer as perguntas capciosas. Mas cuidado, quem pergunta o que quer, ouve respostas que talvez não quer. Porque já me perguntaram e eu não tinha como responder. E eu acho que a resposta está além do que já me foi dito. Porque, inclusive, eu já falei que às vezes tem uma cigana que se manifesta em mim, que não é incorporação, foi uma encarnação do meu espírito. Então, ela vem e fala. Como também já aconteceu uma vez, que foi explicado que foi na época da encarnação de Jeremias, que veio e falou como se fosse um senhor idoso. Então, eu fiquei questionando essa situação, porque a gente vive num universo que aqui na Terra a gente não tem grande conhecimento. E eu fiquei pensando até que ponto nós estamos vivendo universos paralelos, em que aquela cigana, naquela época, pode muito bem estar trabalhando num tempo em que ela pode estar falando através de mim num momento em que a gente está na mesma sintonia de tempo. O tempo de encarnação daquela cigana e ela está projetada no futuro, falando ainda como se ela tivesse lá e me usando o meu corpo como Sônia aqui falando, assim como foi com Jeremias, porque se o tempo, tudo isso interage e o ontem, o hoje, amanhã é tudo igual. Que o tempo interage. Então, eu gostaria dessa explicação, porque o que foi dito, que acessa o sistema kármico e vem e manifesta, também pode-se usar esse tempo. Posso explicar? Pode. Essa cigana, você pode chamá-la de Cigana Catarina. Essa cigana é um espírito, não é o seu espírito. Não é. Não. Ela é um fractal seu. Ela é um fractal do seu espírito. Porque outros espíritos foram criados a partir do seu espírito. E ela é um deles. Agora é que vem o que eu acho que muita gente não vai entender. Ela está encarnada. Só que ela está encarnada numa outra dimensão, uma dimensão ligada a este planeta aqui. Quando ela se manifesta em você, nós abrimos um portal. O espírito dela vem junto com o corpo físico dela para cá, ou seja, ela vem em vigília. E ela incorpora em você. Ela está encarnada numa outra dimensão. Ligada a este planeta, num outro mundo, dentro desse mundo. Ela vem em corpo físico e incorpora em você um encarnado, o qual o seu corpo físico vibra numa frequência mais sutil, que ninguém aqui enxerga, se acopla na tua aura e traz uma mensagem. Pode continuar. Bom, então já tirou essa dúvida, já esclareceu mais. E uma outra questão que... Engraçado. Durante toda a reunião não teve esse problema, não é? O que será que está acontecendo no astral? O que será que deve estar acontecendo de tão forte para influir na caixa de som? A reunião começou às 3 horas da tarde. Já está bem tarde. Já se passou pelo menos umas 3 horas de reunião. E nós não tivemos problemas na caixa de som. E agora, essa caixa de som está perturbando, está fazendo esse barulho. O que deve estar acontecendo? Será que nós temos que desligá-la? O que será que deve estar sendo movimentado? Será que são espíritos? Será que são energias? Não sei. Vamos ver no futuro, não é? Quem sabe no futuro aparelhos eletrônicos podem pifar por causa da presença de alguém? Ou a presença de alguém pode causar cura física de outros? Ou pode fazer outros chorarem? Pode. Ou tocar o coração de alguém? Pode. Ou desmascarar hipócritas? Vamos esperar. Pode perguntar. Esses dias eu estava conversando com o Pedro. Eu acho que você já sabe o que eu vou perguntar. Porque... A risada não é deboche. Eu estou trabalhando no chakra dele. Eu sei. Eu estou falando que eu acho que você já sabe o que eu vou perguntar. Pode perguntar. Eu estava conversando com ele. Porque o Pedro fez uma colocação porque os mentores estavam no silêncio. E eu disse assim para ele: Pedro, o silêncio é uma estratégia. Você não se preocupa porque está no silêncio, porque é estratégia, é uma estratégia de ação. E depois, quando teve aqui, que colocou que havia facções das trevas que estavam se programando, se uniram para atacar, né, a casa. Houve um checkmate. Um checkmate. Os espíritos da luz desceram em comboio para as regiões abissais. Pode ser que o sotaque dele se misture com o meu, tudo bem? Então esses espíritos da luz desceram para regiões abissais para dar um xeque-mate nos duques do inferno. Espíritos das trevas, comandantes do mal. Qual era o xeque-mate? Eles disseram, os espíritos da luz disseram, e que eu tive o prazer de ir junto, eu levei uma parte da minha falange, junto com muitos outros, e nós demos um xeque-mate nos espíritos das trevas. Nós dissemos para eles que a caixa de Pandora de Deus seria aberta e o plano secreto do Pai seria revelado. Nós fizemos de propósito. Você sabe que lá embaixo tem facções que pensam diferente. E lá embaixo, quando eles pensam diferente, eles brigam, se degladiam. Igualzinho vocês aqui em cima. Espíritos atrasados e inferiores que vocês são. Então, muito do que acontece lá embaixo influencia aqui porque vocês captam. Vocês captam e fazem igualzinho lá embaixo. Porque todos vocês, quase todos vocês, estão em sintonia com eles. Vocês captam e fazem igualzinho. O que que eles fizeram no desespero? Eles se uniram. Os inimigos se uniram. Eles estabeleceram entre si uma trégua em prol de algo. Um inimigo muito mais forte. O inimigo deles, é claro, que é a luz. É o Cordeiro. E tudo que vem do Cordeiro, ou seja, Jesus, Eles se uniram. E o que eles fizeram? Eles pegaram todos os seus soldados desencarnados que lá estão, todos os seus aparelhos, toda a sua tecnologia, tudo. Pegaram tudo. E eles juntaram dentro de um espaço grande, um terreno bem grande. E eles transferiram para lá todos os seus laboratórios e todas as suas coisas. E eles se uniram em prol do não progresso da humanidade. Adivinha só o que eles iam fazer? Eles iriam usar todos os encarnados que estavam em sintonia com eles através, a partir dos desencarnados que eles iriam hipnotizar. E esses encarnados seriam capazes de loucuras, não só na parte física, de outro tipo de loucura, que eu não vou falar aqui agora, para não dar ideia. Porque mesmo sem hipnose, mesmo sem obsessor, eles são capazes de fazer, porque eles estão em sintonia, como eu disse. E os das trevas só iam conseguir fazer isso através deles, porque eles, esses das trevas, só iriam dar cor, iriam dar vida a tudo aquilo que já existe no espírito deles. Então é muito fácil, eles só iam intensificar, aperfeiçoar as ideias daqueles encarnados que estão em sintonia com eles. E aí, quando eles se uniram e estava tudo pronto, os espíritos da luz desceram todos aqueles que precisavam descer, e se criou um campo de contenção em volta de todo esse grupo do inferno, um campo de contenção poderosíssimo feito por Miguel Arcanjo. E todos foram pegos, todos, e já foram levados para a justiça divina. E todo o local, com os laboratórios e tudo mais, os da luz vão usar, porque é muita tecnologia, e toda essa região será reurbanizada. Toda essa região extrafísica será reurbanizada para a Era da Luz. Então, deu certo. O que tiver de vir, virá. E não tardará. Não há quem possa impedir. E eu falo isso para todos os espíritos das trevas encarnados. Encarnados. E para todos os das trevas desencarnados que estão com esses encarnados. Não tem como impedir. É inútil. Toda a magia que foi lançada, nós retiramos tudo hoje. Que dia é hoje, menina? Hoje é dia 2 de abril de 2023. Domingo. O vídeo de Akhenaton, Osho e Iriandere Nenai, de 3 horas e 10 minutos, entrou hoje. Obrigado. Muito obrigado. Por todos os peixes terem sido fisgados no anzol. As escolhas foram feitas. Muito bom. Ele está inteiro, não é? Ele morreu? Não. O Pedro desencarnou? Ou será que ele teve uma doença? Ele infartou? Ele surtou? Não. Ele está de pé, não é? Não, ele está sentado, mas ele pode ficar de pé. Não aconteceu nada. Será que eu estou instigando mais gente a fazer mais coisa? Sim, uma jogada da luz contra as trevas. Nós temos que instigar. Porque quem é da luz, quem é do bem, não vai fazer o mal. Se faz o mal, é porque é ruim. Faça outra pergunta. Vamos lá. Eu queria uma resposta também. Foi gravado um vídeo aqui de resposta a um outro vídeo que tinha sido gravado. Aí depois a pessoa gravou um outro vídeo respondendo ao vídeo com as respostas, né? E alguém me enviou o vídeo que foi gravado para que eu assistisse e eu não tinha noção do que era. Eu abri, senti uma energia muito ruim e desliguei, não assisti o vídeo. E que eu senti que a energia não era boa. E imediatamente me veio na mente uma colocação de que o trabalho que seria realizado e o que eles precisariam do momento que eles iriam me utilizar nesse trabalho. Se eu tivesse assistido aquele vídeo, eu estaria influenciada pela energia que foi mandada através do vídeo e que dificultaria o trabalho. Então, que foi bom eu não ter assistido o vídeo. E o Pedro ainda perguntou, você vai assistir? Eu falei, não vou nem perder meu tempo em assistir, porque o mais importante é o trabalho a ser realizado. Então, o trabalho que vai ser realizado é muito mais importante e eu nem tinha ideia de qual seria o trabalho que seria realizado. A única informação que eu tinha é que eu seria um dos instrumentos que seria usado. Então, eu queria uma explicação acerca disto. Foi bom você não assistir, porque não valeria a pena. Esses vídeos obtêm uma energia negativa de ódio, raiva e muita, muita, absolutamente muita inveja. E oposição à luz. São encarnados das trevas. Encarnados das trevas. Existem muitos. Eles estão na política, estão na religião, estão no meio artístico. Religião, quando eu digo, estão em todas. Falar de Jesus, todo mundo fala. Eles estão em todo canto. E, por mais que falem de Deus, ou de Jesus, ou de espiritualidade, não estão em sintonia com a luz, estão em sintonia com as trevas. E todos os outros que pensam da mesma forma que eles, inclusive, que compactuam com a forma deles de agir, ou seja, totalmente antifraterna e anticristã, estão em sintonia com eles, são iguais a eles. Ou seja, estão em sintonia com as trevas. Pessoas que buscam espiritualidade, mas que de espiritualidade superior não tem nada. Tem da espiritualidade do inferno. Com isso, tem bastante. Tem bastante sintonia. Então, não vale a pena assistir, porque, como eu disse, o que tiver de vir, virá e não tardará. Essas pessoas que estão em sintonia com as trevas são doentes. Exemplo. Vamos pensar aqui. Deixa eu ver se eu consigo montar um quebra-cabeça. O Pedro aparece no YouTube, incorporando um monte de espíritos. Incorporando e canalizando. As mensagens são profundas, com bastante conhecimento. Faz muita gente mudar para melhor. Aí vem alguém que se diz ser médium, que é, mas não na intensidade que é. É um médium meia boca, um médium fraco e sem luz nenhuma. E aí se impressiona com tudo aquilo, como o rapaz é usado, como Pedro é usado por Deus, pelos espíritos, e apoia. Apoia, apoia, vai apoiando, estou gostando muito. Grava até mesmo um vídeo defendendo Pedro. De repente, esse vídeo defendendo Pedro some do canal dele. Sumiu. Tirou por quê? Alguma explicação deve ter. De repente, do nada, surta e se volta contra. Estava apoiando, depois se volta contra. E começa a tentar desacreditar e desmerecer o trabalho que a espiritualidade está fazendo através do Pedro. Desacreditar e desmerecer o trabalho que a espiritualidade faz através do Pedro e também de todos os outros médiuns. Mas o alvo principal é o Pedro, porque, afinal de contas, é ele que te incomoda. E muito, porque você queria ser ele. Para ser ele, tem que correr atrás. Pode ser até mais do que ele, mas tem que correr atrás. Isso não dá para pegar na marra. tem que conquistar, encarnação após encarnação, com muita renúncia, muito altruísmo, que é o que você não tem. Você quer aparecer, você quer aplauso, você quer voz de comando, ou seja, você é das trevas. E aí se volta contra. E aí, de repente, fica a favor de novo. Peraí. Vamos voltar. Tá a favor. Aí fica contra. Quando estava a favor lá atrás, na primeira vez, como achou bonito a forma como ele estava sendo usado, começou a canalizar e incorporar todas as entidades que vêm nele, sendo que as entidades não estavam lá. Era puro animismo. Tanto é que as mensagens não tinham a mesma profundidade. A voz não mudava. E também faltava um toque especial. Faltava luz, o que você não tem. Então, não deu ibope. Canalizo, incorpora, tá lá, Mago Criptoros, Arcanjo Miguel e vários outros espíritos. E aí não dá ibope. Porque não tem a mesma luz e você não veio com essa missão. Não veio. Então, já que eu tentei ser ele, não consegui, eu vou tentar me promover de uma outra forma. Eu vou lutar contra. Que eu lutando contra chama atenção, porque eu vou chamar a atenção de um monte de gente que está contra e vão concordar com o que eu falo. Assim a pessoa pensa. Então eu vou tentar me promover de uma forma suja, de uma forma porca, de acordo com o seu próprio espírito. Sim. E aí o que que se faz? O médium invejoso apaga todos os vídeos, retira do seu canal todos os vídeos incorporados com as entidades que incorpora nele. Tanto é que se vocês procurarem, vocês não vão achar. Só se alguém baixou. Porque a pessoa tira. Tira tudo. Vocês já percebem a doença por aí. A doença mental, doença do espírito. E aí se volta contra, como eu disse. Depois fica a favor de novo. Mas esse a favor de novo, teve gente, né, menina? Teve gente que achou que não, é uma movimentação da espiritualidade para que haja união. E o Pedro falou: cuidado, estou sentindo outra coisa. Não é isso, não. Mas vou ficar quieto. O psicopata, ele é um estrategista, dependendo do psicopata. Lá no abismo, magos negros são inteligentes, eles são psicopatas, todos eles, e são todos estrategistas, assim como os magos negros encarnados. Não muda nada, ele só entra num corpo, ou tá fora do corpo, é o mesmo espírito. E eles são sedentos de poder, de domínio, de sede de domínio, gananciosos, gostam de aplausos. Tem uns que gostam muito de aparecer. E eles são muito invejosos também. No fundo, no fundo, tem inveja daqueles que são da luz. Então, ficou tudo bem na segunda vez. A favor, contra, favor de novo. Aí, de repente, fica contra de novo. Contra de novo? Não, nunca esteve a favor. Sempre esteve contra. E aí precisa fortalecer o exército. Então eu vou me juntar com um espírito que sintoniza comigo. Assim a pessoa pensa, que é igual a mim. Ou seja, um outro mago negro encarnado. Dois magos negros encarnados. Mas ninguém consegue alcançar porque vê o corpo e as palavras bonitas que são ditas. Hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Porque o ser humano aqui é fácil de ser ludibriado, enganado e hipnotizado. Então, os espíritos das trevas encarnados se unem contra o enviado da luz. Esse, essa e toda essa casa. Porque se voltar contra ele, é se voltar contra a obra de Jesus, porque a obra é do Cristo. E se voltando contra ele, está se voltando contra todos os outros médiuns, porque vocês são uma corrente, vocês são elos. Então, o mal que se faz para ele, se faz para todos vocês também. Ou vocês não fazem parte desse trabalho. As trevas sempre vencem? E nesse momento agora de transição planetária decisivo, onde já foi dito que as trevas não podem impedir os trabalhadores da luz, o que será que Deus vai fazer com relação a isso? E com os que compactuam com isso? Porque os que compactuam são iguais. O que será que está acontecendo? Porque o Pedro não está vendo nada. Ele já falou, eu não vou perder o meu tempo com isso. Eu vou me dedicar a evoluir mais, a estudar e servir a Deus. Então, o Pedro não sabe de nada, não é? Ele não está vendo nada. Então, ele não sabe por que eu estou falando certas coisas aqui. E por que eu vou falar? Porque ela vai me perguntar mais coisas. Deus, ele vai dando corda. Chega uma hora que ele dá corda, mas não concorda. Ele dá corda. E aí as pessoas acham que estão livres. Mas existem coisas que são muito importantes que não podem ser atrapalhadas. Chega uma hora que Deus faz isso aqui, ó. Acabou. E puxa a corda. Está em livros. Quem estuda de verdade. Ah, mas precisa de uma coisa para entender. Precisa de evolução espiritual, expansão de consciência. Aí complica. Mas quem estuda sabe que quando um médium começa a ficar querendo aplausos, quando um médium quer ser reconhecido como missionário, quando ele é ganancioso, quando ele é orgulhoso, arrogante, prepotente, quando um médium desacredita e desmerece o trabalho de outro, pelo motivo que for, mesmo que esse outro esteja errado, não cabe a ninguém julgar. Quando quer se unir a outros médiuns, que são instrumentos das trevas, para denegrir a imagem de outros médiuns, desacreditar e desmerecer o trabalho de outros, quem estuda sabe que isso é uma porta escancarada para a obsessão. Os das trevas entram e os dominam. Quem estuda sabe. Então, porque nenhum médium da luz faz isso. Médium da luz não faz isso. Quem faz isso são os médiums das trevas. São os médiums das trevas. Então são comandados por quem? Pelos seus mentores, que são das trevas. Tem os seus mentores, mentores das trevas. Faça outra pergunta. Bom, essa é, eu sei que foi uma experiência que eu tive aqui muito forte e que o pessoal vai tomar conhecimento agora, porque o pessoal sabe que eu estava fazendo jejum, mas não tinha noção dos propósitos. E eu fui incomodada no meu jejum que eu estava fazendo e fiz o jejum. Fiquei quase praticamente, eu acho que uns 2 meses de jejum firme. E um propósito que estava nesse meu jejum, que eu não entendia por que me veio a direção de fazer. Eu fazia em prol da libertação de espíritos que estavam sendo subjugados através da hipnose e que estavam sendo dominados pela hipnose, e não só espíritos desencarnados, como espíritos encarnados que estavam sob um domínio forte hipnótico. E inclusive, pedi a libertação desses espíritos encarnados desse quadro hipnótico e que eles pudessem ser alertados de alguma forma, que alguém do convívio deles pudesse abrir a mente deles e mostrar o quanto eles estavam sendo subjugados. Eu não tinha noção quem eram eles, eu só coloquei, fiquei em jejum por eles, sem ter noção de quem eram, e pedindo e jejuando em prol deles. Isso era um dos propósitos, fora outros que eu não quero mencionar, mas esse era um deles. E fiquei pedindo, implorando, pedindo ao Pai, entregando. Até que teve um resgate grande de espíritos, eles passaram por mim, desses espíritos que estavam sendo dominados através da hipnose. Eram desencarnados, que estavam dominados por espírito de encarnados. E que eles foram libertos e passaram através de mim. Depois houve uma gravação aqui sobre o fato, foi colocado. E eu fiquei feliz, porque esse era um assunto meu. Eu estava no meu jejum, tanto que ninguém sabe, eu estou colocando agora qual era o meu propósito de jejum. Eu não comentei com ninguém daqui da casa, eu acho que eu não comentei. Comentei que eu estava em jejum, mas esse detalhe vocês não sabiam, tá? E aí o que eu quero saber é o seguinte, e os irmãos encarnados, pelo qual eu também pedi que fossem libertos e que fossem abertos a mente deles, eles pudessem enxergar e pudessem ser libertos? Espíritos são espíritos. Seja no plano extrafísico ou no plano físico. Ou seja, em determinado momento eles estão encarnados e em determinado momento estão desencarnados. Quando eles reencarnam, eles não deixam de ser quem eles são. Eles só se disfarçam num corpo físico de carne e osso e passa no meio de vocês e vocês nem imaginam quem é. Isso acontece tanto com os da luz como com os das trevas. Os das trevas e os da luz passam por vocês na rua e vocês não sabem quem é das trevas ou quem é da luz. Vocês estão vendo só um corpo físico. Existem, é necessário que vocês entendam, que existem espíritos que são magos negros encarnados aqui. Existem magos negros encarnados que trabalham na política. Existem magos negros encarnados que são pai de família e trabalham em empresas. Existem magos negros encarnados que são religiosos, seja da religião que for. Muitos. Existem magos negros que são pais de santo. Existem magos negros encarnados que são pastores evangélicos ou pastoras. Existem magos negros, porque espírito não tem sexo, né? Ele pode encarnar como homem ou mulher. Existem magos negros que são artistas. Existem magos negros de todo tipo. Existem magos negros encarnados que trabalham com magnetismo, que são magnetizadores. Vou repetir. Existem magos negros que estão encarnados e são magnetizadores, trabalham com magnetismo. Os magos negros, muitos dos magos negros, quando reencarnam, eles começam a trabalhar neles mesmos com relação a algumas coisas. Eles têm um império lá embaixo. E eles não querem perder esse império. Então eles hipnotizam um outro mago negro, inferior a ele, mas que é o segundo melhor, para ficar no lugar dele enquanto ele reencarna. E ele hipnotiza aquele mago negro para fazer tudo o que ele quer, e também para quando ele retornar ao plano astral, quando ele desencarnar, ele continuar dominando. Ele só vai deixar alguém no lugar dele. E ele também, esse mago negro, quando vai reencarnar, antes de reencarnar, ele pega alguns soldados dele, espíritos desencarnados, que nós chamamos de sombras, e eles hipnotizam esses espíritos para serem agentes secretos dele. Agentes secretos para quê? Para ficar vendo tudo o que está acontecendo lá e passar para ele. Inclusive ficar observando o mago negro que ele deixou para tomar conta de tudo. Eles vão ficar como agentes secretos dentro da mesma facção. São criminosos, são todos bandidos desencarnados. E então esse mago negro vai reencarnar. Então como é que vai ser isso? Quando o embrião está sendo desenvolvido no útero da mulher, quando o embrião está sendo desenvolvido, esse mago negro reencarnante, com a sua força mental, disciplina mental e todo o conhecimento que ele tem, que é grande, ele começa a influenciar no desenvolvimento do embrião, na parte genética do embrião. E ele começa a influenciar para que aquele embrião, quando ele começar a crescer e nascer, para que ele possa nascer, uma das faculdades é para que ele possa nascer com a faculdade do desdobramento consciente. Por que que ele quer desdobrar consciente? Para quando ele estiver encarnado, ele desdobrar e ir lá para o reduto dele e continuar dominando de uma forma menos eficiente. Mas não quer dizer que não seja eficiente. Para quando ele estiver encarnado, toda vez que ele desdobrar, ele continuar dominando. Toda vez que ele dormir, no berço já. Ele dorme e fica lá. Um bebê dorme muito, não dorme? Quando ele é bebê, então ele vive lá embaixo. Então, nesses redutos tem de tudo. Eu vou resumir. Tem laboratórios, tem soldados, tem outros magos e tem outros espíritos que são escravizados e hipnotizados por eles para serem objetos de obsessão e outras coisas. Então, eles subjugam e escravizam muitos. Nesses redutos existem calabouços. Calabouços. Esses calabouços são escuros, fétidos. E eles colocam dentro desses calabouços muitos espíritos de seres humanos, desencarnados. Deixa ali numa condição desumana. Eles ficam no escuro como se fossem pior do que animais, porque nem como animais fazem isso. Coloca ali todo mundo aglomerado. Às vezes está tão cheio que eles não conseguem nem se mexer. Em calabouços, e ficam lá, porque são, para eles, são cobaias. Eles pegam quem eles querem e usam no que eles querem. Tem um mago negro encarnado que, como eu disse, pode ser um religioso, político ou um magnetizador encarnado, que eu disse que eles continuam desdobrando e mantendo tudo lá embaixo, não é? Tá. O que nós fizemos? Como estava muito pernicioso e as escolhas foram bem complicadas também, até hoje, que já é antigo, nós acabamos com esses redutos, como nós dissemos, e libertamos todos os espíritos que estavam lá escravizados. Nós libertamos. Nós levamos o Pedro em desdobramento para lá e o Pedro viu esses espíritos nesses calabouços que eram dominados por magos negros. Agora, com relação, então todos foram libertos e acabou tudo. Ou seja, então o reduto acabou. Acabou o império. Se desdobrar, não vai encontrar o reduto. É melhor não desdobrar. Vai encontrar guardiões da luz, porque a região já foi toda reurbanizada. Quando se está encarnado, está no esquecimento. Mas o seu espírito vai receber. E você vai sentir algo. Na verdade, já está sentindo. uma raiva muito grande, porque o império acabou. Não tem mais império. Quando desencarnar, está por conta própria. Acabou o império. Com relação aos encarnados, os espíritos da luz já estão trabalhando, para remover a hipnose que foi feita com relação aos encarnados. Espere um pouco, rapaz. Os espíritos da luz estão trabalhando para remover a hipnose que foi feita, porque são encarnados, em sua grande maioria, ignorantes, que não têm conhecimento espiritual, espíritos ingênuos, imaturos, que caem fácil na lábia, e esses espíritos encarnados, essas pessoas, têm mente fraca, ou seja, facilmente manipuláveis, facilmente hipnotizados, facilmente fascinados. Não é? Porque um espírito de luz encarnado nunca vai ensinar alguém como fascinar outra pessoa, porque fascinar outra pessoa é coisa das trevas. Espírito da luz não fascina ninguém. Quem fascina é espírito das trevas. Que isso fique bem claro. Ou a fascinação não está na parte das obsessões, no livro dos médiuns. Quem fascina é um obsessor. Então não é da luz, ou os espíritos da luz são obsessores. Então quem ensina outra pessoa a fascinar, está ensinando uma pessoa a prejudicar outra. Só que, como eu disse, muita gente é ignorante, não tem conhecimento, cai na lábia de gente que fala mansinho, fala baixo, demonstra um grande conhecimento, que na verdade está tudo distorcido da realidade espiritual. E como são pessoas ignorantes e ingênuas, acreditam tudo no que qualquer um fala, só porque se diz um dirigente espírita, só porque se diz um pastor, só porque se diz professor, só porque se diz um pai de santo. Pode fazer outra pergunta. Os da luz já estão amparando, principalmente com relação a tudo que vai acontecer aqui. É. Já lembra daquele ditado, o feitiço volta contra o feiticeiro? É lei da física, do universo. O que manda, volta. É, e eu fiz um pedido, pai. Que eu pedi que alguns desses encarnados que estejam sob o jugo da hipnose, o mais que pense que não está, está. Eu pedi ao pai que... Esse foi um dos meus propósitos de jejum, pedi ao pai que ajudasse para que ele pudesse enxergar nele mesmo o que está acontecendo. E pedi ao pai que os outros que estão à sua volta pudessem enxergar o que está acontecendo. Todos que estão em sintonia com as trevas desdobram para as trevas. Mas um arrependimento sincero, isso é levado em consideração por Deus. Mas não basta só se arrepender, tem que mudar. Se arrepender não é o suficiente, tem que mudar, senão continua sob jugo das trevas. É, eu pedi ao pai que pudesse enxergar, tivesse a oportunidade de enxergar o que estava acontecendo. Foi isso que eu pedi ao pai. Pai, que eles possam, que eu sei que se os mentores, o pai quiser, o pai, eu vou usar uma brincadeira, assim, uma colocação que a gente faz, nós evangélicos, a gente diz que quando Deus dá uma ordem, até o diabo obedece. Então, eu pedi ao pai que, até para ajudar a muitos irmãos que têm esses contatos, que vê, que pudesse, Deus pudesse mostrar, permitir que os irmãos pudessem enxergar como um meio de dar uma oportunidade de fazer uma escolha. Enxergar o que está acontecendo e poder fazer uma escolha, foi isso que eu pedi. Então, eu deixo isso como pergunta, porque eu pedi ao Pai, eu falei, Pai, que esses meus irmãos possam enxergar em si mesmo o que está acontecendo. Quando ocorrer algo que está para ocorrer aqui, nós da luz vamos remover toda a hipnose dessas pessoas. Hipnose que foi feita pelos espíritos das trevas, desencarnados e encarnados, para elas poderem escolher as coisas por si mesmas, sem o julgo de ninguém. Nós vamos fazer isso. Isso já está em andamento. Esse é o trabalho que será feito, mas não para por aí. Existem planejamentos da luz que não podem ser revelados, mas uma coisa é certa: as máscaras estão caindo. E muitas outras máscaras vão cair. E quando as máscaras caírem, as outras que precisam cair, que já estão caindo, porque muita gente já está com a pulga atrás da orelha, a vergonha e o fracasso serão muito grandes. Vergonha e fracasso. Tem gente que vai ter que procurar um outro emprego, até porque barganhar com Deus e ganhar dinheiro com a espiritualidade não é o certo. Vocês entendem isso? Ganhar dinheiro com a espiritualidade não é o certo. Qualquer tipo de médium que fique querendo enriquecer com a espiritualidade está em sintonia com as trevas. Tem muito médium por aí que vai ter que procurar um outro emprego, porque as máscaras vão cair e as pessoas vão cobrar. Ué, você não disse isso, isso e isso com relação àquilo? Olha lá o que está acontecendo. Me explica aí agora. Qual é a sua explicação para isso? Olha lá. Não vai ter explicação. Porque existem coisas que são numa detalhação, são nos detalhes tão profundos, tão intensos, que não tem o que discutir. Mesmo assim, tem gente que diz, não, os espíritos das trevas também fazem isso, aquilo, aquilo, outro. Não vai ter. A espiritualidade da luz vai fazer as coisas de uma forma que não tem como discutir. Faça outra pergunta. Vou fazer a pergunta que eu fiz para o hoje ali, quando eu chamei ele para conversar, que eu queria entender. E o PC me respondeu, dentro da visão da Amazofia, porque a Sabina hoje fez o trabalho conosco da respiração. E eu já vinha fazendo esse trabalho aqui. Eu vinha fazendo, levando até 4 respirações. Só que na hora que ela estava fazendo o trabalho aqui, veio uma intuição e falou, como se fosse uma voz falando comigo, e disse assim, leva até 7. É necessário. E eu comecei a fazer 7 respirações consecutivas e liberando. Depois falou assim para mim, leva até 7 e solta 7. E eu comecei a fazer 7 e soltando 7. E fui treinando isso. E me senti muito bem. E eu fui perguntar para o PC Porque quando ele veio aqui, falou dos sete raios, dos sete, eu falei assim, será que tem alguma coisa a ver com essa colocação que ele fez? Porque eu levei até sete. E uma hora que estava fazendo trabalho aqui, eu levantei e fui para lá. Porque eu estava participando como se fosse uma limpeza ali. Teve uma hora que eu chamei o Pedro. Ele foi e eu me coloquei como instrumento e foi feita uma limpeza ali no Pedro. E eu segurei a mão do Pedro e falei assim, vamos treinar as sete respirações para te energizar. E treinei com o Pedro ali. E ele fez. Eu falei, faz devagar. E ele fez. Aí a minha pergunta é esta, porque foi uma coisa nova para mim. Eu fui intuída aqui, porque eu levava até quatro. Fazia quatro direto e soltava lentamente. Mas hoje eles falaram, leva sete. Eu consegui levar sete. Quando você faz isso, você ativa os sete chakras e você mexe nas sete linhas também de cada orixá que está ligado a cada chakra. Para que um serviço possa ser feito em conjunto com os mentores espirituais, que no caso ali eram os Exus. Mas isso não pode ser feito através de qualquer médium. Nós fizemos através de você, porque você tem coração, conexão com Deus e evolução espiritual suficiente para que isso possa ser feito através de você. Que você é um espírito muito evoluído. Para cá, para a Terra, você é considerado um espírito muito evoluído. Então foi muito fácil para a gente fazer tudo isso. E porque a magia mandada para ele foi muito pesada. Entende? A magia foi muito pesada. Não pegou nada. E vai continuar sem pegar. Manda mais. Porque o maior prejudicado é para quem manda. Porque tudo que manda volta. Pode mandar. Faça mais. Nós queremos. Porque assim você faz escolhas. E essas escolhas definem os seus destinos. Nós, os Exus, conseguimos, em poucos minutos ou segundos, desfazer magia negra mandada por outros, seja mentalmente, sejam emanações psíquicas perniciosas, porque quem faz isso são espíritos das trevas. Quem manda emanações psíquicas perniciosas para outra pessoa é um mago negro, é um magista do inferno, que quem é da luz não faz isso. Então nós, os Exus, fazemos tudo isso com a mente. Nós limpamos toda a aura, nós limpamos toda a magia que estava ao derredor, porque ele não absorveu, nós limpamos tudo, desfizemos tudo. E quando a gente faz isso, a magia retorna para o endereço. Ou seja, ele era o endereço vibratório. Ela manda, ela volta para quem mandou. Entenderam isso? Então, a magia volta. Nós conseguimos, os Exus, penetrar nos seus chakras com a mente e fazer uma limpeza de bactérias astrais perniciosas em minutos, coisas que você demoraria anos para retirar. Nós tiramos em minutos com a mente. Nós conseguimos adentrar o seu corpo mental inferior e conhecer suas reencarnações. Nós conhecemos as suas reencarnações, conhecemos o seu espírito. Nós adentramos o seu corpo mental inferior e acessamos cadeias de DNA vibratório e genomas astrais, e nós verificamos os seus registros encarnatórios, e nós sabemos exatamente qual é o ponto crítico que trouxe você até aqui. E muitas outras coisas mais. Então, não tem como mentir pra gente, porque a gente sabe se você tá mentindo, pelo que você sente e pensa, porque nós também ouvimos os pensamentos. E através do sentimento nós conseguimos, os seus sentimentos, suas emoções, saber quais são as suas intenções, porque o coração também pensa. Sabiam disso? Que o coração pensa? Sim, ele emana uma energia. Nós conseguimos saber. Nós conseguimos saber se você está mentindo pelo timbre da sua voz. Nós somos organizadores do caos. Nós conseguimos ver muitas coisas que vocês diriam ser impossível. Então, nós desfizemos toda a magia negra que foi mandada para ele. E trabalhamos junto com você. Entendi. Pode fazer outra pergunta. Uma pergunta que é complicada de fazer. Faça com sabedoria. Isso você tem de sobra. Eu vou tentar. A gente sabe que tem médiuns que às vezes ele gosta muito de uma coisa. Ele adora aquilo. E é difícil para ele se libertar daquilo, porque é uma coisa que ele gosta. E a espiritualidade quer trabalhar com ele de uma forma diferente. Mas às vezes tem dificuldade de trabalhar com ele daquela forma, porque ele gosta tanto de uma determinada coisa que ele acaba não dando os subsídios que a espiritualidade não, precisa. Porque ele mesmo entra no animismo em que ele acha que o mentor está falando com ele para continuar naquela prática que é boa para ele. Mas, na realidade, não é o mentor, porque ele precisa ter uma nova direção. Mas ele insiste naquela direção, porque ele fala com ele mesmo, porque ele está resistente à mudança. Ele não quer aceitar a mudança. Aí, no caso, quando acontece essa situação, você quer que eu responda? Quero. Nós temos aí, nesse caso, visível, um médium, ou vários médiums. Vamos falar um, para que não fique falando no plural. Um médium que está numa grande zona de conforto e não quer sair dela. Só que são práticas, muitas das vezes, que são perniciosas. São práticas perniciosas que vão prejudicá-lo espiritualmente. Pode ser prazeroso para o corpo físico, mas espiritualmente prejudica, inclusive prejudica a ação dos seus mentores, porque os seus mentores têm que respeitar o seu livre-arbítrio. E existem certas práticas dos médiuns que faz com que eles entrem em sintonia fina com os espíritos das trevas. Eles abrem a brecha. Quando eles abrem a brecha, pode ser o médium que for. Pode ser um médium muito conhecido, não importa. Isso serve para todos. Se ele entrar em sintonia com os das trevas, as trevas vão entrar e os seus mentores vão se afastar, porque é a escolha do médium. Os mentores não vão abandonar, mas eles vão se afastar porque foi a escolha dele. E a direção nem sempre é do seu mentor espiritual. Como ele entrou em sintonia com as trevas, pode ter, do lado dele, um clone astral, um cascão astral com um ovoide na cabeça, e esse cascão astral tem a imagem perfeita, igualzinha, do mentor dele. Ele olha o cascão astral e acha que é o mentor dele, porque é uma cópia, é um clone do mentor dele, é um ser artificial com um ovoide na cabeça, que foi feito por espíritos das trevas, um ovoide que foi todo preparado, hipnotizado e tudo mais, para ser o mentor daquele médium. Então, esse cascão astral vai dar direções. Faça isso, faça aquilo e aquilo outro, e ele vai fazer. No fundo do fundo, ele sabe que está errado, mas ele não para porque ele não consegue largar o vício, vamos dizer assim. Aquele vício que ele gosta tanto. E ele vai acabar sendo um instrumento das trevas, mesmo que ele tenha boa intenção. Mesmo que ele seja uma boa pessoa e queira ajudar os outros, isso não é o suficiente. É necessário que haja conduta. Não basta só orar, fazer o evangelho, falar coisas bonitas, dar conselhos bonitos. Se a conduta é diferente daquilo que é pregado, daquilo que se prega, isso é uma hipocrisia. Então, ele serve a dois senhores. Ele serve à luz, porque ele tem boas intenções. Ele quer ajudar as pessoas. Ele tem um bom coração, é uma boa pessoa, mas ele também serve às trevas, porque ele tem certos hábitos que não condizem com aquele que é um trabalhador da luz. Então, ele vai servir aos dois deuses. Às vezes, esse médium está fazendo um trabalho muito grande, onde tem muitas vidas que precisam dele. Então, os mentores continuam trabalhando com ele, mesmo ele estando em sintonia com as trevas, os mentores continuam trabalhando com ele, primeiro porque o amam, ele é amado, e os mentores estão fazendo de tudo para que ele mude. E também por causa das vidas as quais ele arrasta. As vidas não merecem isso, não é? Então os mentores estão sempre ali do lado, fazendo de tudo para que ele mude. Em prol dele, mas também das vidas. Eles não vão abandonar, mas vai ter momentos em que eles vão se afastar. Quando ele fizer o quê? Quando ele começar a ter algumas práticas das trevas. E aí quem vai entrar são os das trevas. Então vai ter momentos em que os mentores da luz vão estar ali e vai ter momentos que ele será um instrumento das trevas. Então, a pessoa que receberá a direção que vem daquele médium tem que ter discernimento, porque nem sempre virá uma direção da luz. Haverá momentos em que virá uma direção das trevas. E ele, mesmo querendo ajudar, ele acaba prejudicando também as pessoas. Então, ele ajuda, mas ele também prejudica. É como se ele limpasse o chão e sujasse de novo. Limpa e suja de novo. E aí ele não sai do lugar. Vocês entenderam o que eu disse? Estão pedindo para eu avisar que nós estamos aqui hoje com o Mago Criptros, então a voz do Pedro pode mudar um pouco, porque às vezes o Criptros se aproxima, porque eu recebo orientações do Senhor Criptros. Nós estamos em comunicação. Nós estamos com a Eire Mariazinha, que anda com ele, que vai voltar a gravar vídeos. E nós estamos com o Dr. Bezerra de Menezes aqui. Tudo bem? O Dr. Bezerra de Menezes tem um largo conhecimento no assunto das obsessões e ele tem um largo conhecimento com relação à mediunidade e médiuns. Médiuns que não são ruins, médiuns que são bons, mas estão em sintonia com a luz, mas também estão em sintonia com as trevas por causa da sua conduta, porque falta muito conduta moral superior. Esses médiuns atrapalham a gente de protegê-los. Eles não nos dão subsídios para protegê-los, por causa da sua conduta. O Dr. Bezerra pede para eu dizer agora que, se não fossem os Exus, vocês não teriam a doutrina dos espíritos hoje. A doutrina espírita não existiria se não fossem os Exus. Nós protegemos Allan Kardec muito dos espíritos das trevas que não queriam que o espiritismo viesse. Então, se não fossem a falange dos Exus, o espiritismo hoje não existiria. Se não fossem os Exus, hoje nós teríamos no máximo 1.000 centros espíritas no Brasil. No máximo 1.000, se não fossem os Exus. Nós, da falange de Exu Tranca-Rua das Almas, somos os secretários e os braços direitos, direto, do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes trabalha em afinidade com a falange de Exu Tranca-Rua das Almas. E nós protegemos, pelo menos, mais de 15 mil agremiações espíritas no Brasil. Mais de 15 mil, nós, os Exus da falange de Tranca-Rua das Almas, protegemos mais de 15 mil agremiações espíritas no Brasil. Então, muitos dos dirigentes ou médiuns espíritas que não aceitam a nossa presença, não aceitam o nosso trabalho, porque acham que nós somos espíritos inferiores, não tem problema. Nós não ficamos magoados com isso. Nós vamos continuar protegendo esses centros espíritas por causa do trabalho bonito que eles fazem. Vocês entenderam isso? Pode perguntar. Também complicada de fazer. Vamos lá. Ela vai vir porque tem gente te intuindo. Eu gosto dessa frase que eu falo muito pro Pedro. Deus dá corda, mas não concorda. Em um momento que ele puxa a corda. Eu adoro esse ditado porque é importante para nós, para a gente pensar, porque não é diferente de dizer que quando a gente não vem no amor, vem na dor. É a mesma frase, colocada de forma diferente. Deus dá corda, mas não concorda, puxa a corda. Deus chama no amor, se não vem, traz na dor. Então, esses que Deus está lutando, que a gente acabou de falar, que Deus tem lutado muito por eles, quando os mentores estão ali batalhando, no sentido bem suave, tranquilo, está no amor. Está no amor. Mas chega um momento que Deus quer que ele acorde. Sim. Que os médios, né? Prefiro falar no singular, que aí generaliza. O médium não acorda. Aí Deus dá uma ordem para ser mais efetivo. Aí acaba sendo na dor. Já entendi o que você quer dizer. Deus pode deixar, a espiritualidade maior pode deixar que certas coisas aconteçam com certos médiums que estão em sintonia com as trevas. Médiums que dá para ser recuperados, que dá para recuperá-los. Entende? Médiums que dá para recuperar. Então Deus deixa acontecer algumas coisas na dor. Muitos desses médiuns, que são boas pessoas, mas estão em sintonia também com as trevas por causa de algumas condutas, e essas condutas podem ser vícios, pode ser promiscuidade. Um médium de Jesus tem que ser promíscuo? Eu acho que não, não é? Tem que ter vício em drogas? Bebida? Então está em sintonia com as trevas, mesmo que tenha boas intenções. Mesmo que seja uma boa pessoa, mesmo que queira ajudar as pessoas. O que está acontecendo? Dr. Bezerra pede para eu dizer isso. Existe uma obsessão que está na moda, que os espíritos das trevas estão aplicando muito em médiuns, em políticos também, mas vamos falar dos médiuns. Estão aplicando também em alguns artistas, mas vamos falar dos médiuns. Esses médiuns que estão em sintonia com a luz, mas também acabam em sintonia com as trevas por causa das suas condutas, já abriu as portas para a ação dos das trevas. Então existe algo chamado tecnomagia. Tecnomagia. Muitos desses médiuns que estão em sintonia com as trevas, trabalham para a luz, mas também estão em sintonia com as trevas, já estão com essa obsessão. Essa obsessão é inserida no córtex cerebral deles, é tipo uma rede magnética feita do corpo perispirítico, ou seja, do perispírito de espíritos que sofreram a degeneração progressiva do perispírito, de espíritos que se transformaram em ovoides. Os despojos do perispírito desses espíritos são colhidos por espíritos das trevas. E essa rede é feita a partir desses despojos dos corpos psicossomáticos de espíritos que perderam o seu perispírito, se transformando em ovoides. É um organismo vivo, a rede é feita de um organismo vivo. Então existem espíritos trevosos, obsessores, especialistas, que trabalham nessa rede. Por que tecnomagia? Porque une a ciência, a tecnologia, com a magia. Então é um trabalho em conjunto de magos negros com cientistas das sombras, cientistas desencarnados. Os cientistas inserem a sua ciência, a sua tecnologia, e os magos negros inserem a sua magia nessa rede. Esses magos negros, eles hipnotizam elementais da natureza para que os elementais da natureza hipnotizados e viciados possam trabalhar também nessa obsessão. E ali, nessa rede, são inseridas muitas informações que, quando ela for colocada no córtex cerebral do médium, todas essas informações serão absorvidas pela mente do médium. Vocês entenderam o que eu disse? E essa tecnomagia, essa rede, vai ficar ali, entrelaçada no córtex cerebral dele, emanando todas as informações que estão ali para a mente dele, ou seja, direções. Direções. Não dá para você tirar essa rede de qualquer jeito, porque ela se liga a toda a rede neural do médium. Toda a rede neural, as sinapses. Se você tirar de repente essa rede, esse médium pode ter sérios problemas neurais e pode não melhorar, ficar com sequelas por toda a vida. Só espíritos superiores que têm muito conhecimento é que podem remover essa rede. Mas eles só vão remover se o médium mudar. Se o médium não mudar, não adianta remover, porque senão vão colocar de novo. Então, a espiritualidade vai deixar algumas coisas acontecerem que vai envergonhar esses médiuns. Coisas que são direções que vieram dessa rede, não de Deus, não dos espíritos da luz. Então o médium vai seguir aquela direção, achando que veio de um espírito da luz, e ele vai fazer aquilo, e aquilo vai dar um problema bem complicado, que ele pode ter muitos danos, inclusive financeiros, ele pode ir à bancarrota na parte financeira, ele pode ir à bancarrota na saúde ou em outros aspectos, que ele vai ficar com uma vergonha imensa e na dor, ele terá a oportunidade de mudar. Deus vai fazer isso, vai mexer em muitas coisas. Eu estou dando só um exemplo. Ele pode mexer no dinheiro e ele perder, esse médium perder todo o dinheiro e ele vai ficar sem o que fazer. E nessa dor, aí a humildade dele vai chegar. Ele vai ficar mais humilde. E aí ele vai aceitar os conselhos daqueles que tentaram aconselhá-lo e ele não ouviu. Ele não ouviu. Porque a soberba estava grande, a vaidade. Ele estava muito bem. Então ele não ouviu. Então precisou acontecer tudo isso, Deus vai permitir. E nessa dor ele terá a oportunidade de mudar. Se ele resolver mudar, a rede será retirada. E todos os outros obsessores e ovoides que estão acoplados na sua aura, ovoides preparados, os cascões astrais que se faziam passar por mentores, serão todos removidos e ele poderá recomeçar. Seria melhor que mudasse agora, antes que tudo isso aconteça, porque a dor vai ser grande e a vergonha também. Então é melhor mudar a conduta agora, para melhor. Você entendeu isso? Entendi. Pode continuar. Estou pensando aqui. Porque... Se não vier mais perguntas, tá, nós podemos finalizar. Porque se não vem mais perguntas, é porque não precisa mais. Nós já falamos tudo o que precisava falar. Não, tá vindo mais perguntas. Não tem problema. Deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente ir embora, vamos bater um papo aqui. É coisa rápida. Os espíritos da luz vão voltar a incorporar nele e vocês farão esse trabalho de entrevistas. E esse trabalho inicialmente, agora para o momento, quem vai fazer vai ser você, porque você é uma médium intuitiva, você tem muita sabedoria e, como eu disse, tem a evolução do seu espírito, sua conexão com o pai e tudo mais. Então as perguntas vão vir para você. Então você faz o seguinte: você fica atenta a todas as direções que vão começar a vir na sua cabeça, todas as perguntas. Isso que eu ia falar. Para você não esquecer, anote as perguntas. Você pode anotar tudo num papel e aí a direção vai ser dada para ele de qual espírito virá e você fará as perguntas para o espírito. Você entrevistará os espíritos, mas não mostra as perguntas para o Pedro. Não mostra. Essa pergunta que eu vou fazer não é para gravar. É só uma orientação. Você quer que pare? Oi? Não, de gravar? É, não é para porque gravar. Está gravando. É uma pergunta que eu vou fazer agora. Espere um pouco. Não pare agora. Nós temos muito trabalho a fazer. Haverá essas entrevistas. Outros espíritos virão para te responder. Vou repetir. Não mostre as perguntas para ele. Ele vai vir sem saber de nada. Porque as respostas que serão dadas não será ele que vai dar, são os espíritos. É claro que tem coisas que nós usamos os conhecimentos dele, que são importantes. Mas haverá respostas, haverá perguntas e respostas que vai vir direto da espiritualidade, não dele. Vai vir dos espíritos. Então você nunca mostra as perguntas para ele. Tudo bem? Eu mostro. Então nós vamos finalizar esse vídeo e eu vou continuar incorporado nele para ela poder falar o que ela tem que falar.